Evolution, Evolution, Saúde, manda ver. Evolution Saúde, Evolution Saúde. Bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar. Júnior Santorini. Tô na tranquilidade com a Evolution Saúde. Desce vários pacotes, vai botando aí no balde. A novinha do lado começou a curtição. Essa é Evolution Saúde, te ligar no pancadão. G3 que tá na voz, te liga a concorrência. Pra Evolution Saúde você tem que tomar benção. G3 que tá na voz, te liga a concorrência. Pra Evolution Saúde você tem que tomar benção. MC G3 na voz, e aí, Júnior Santorini? A música tá vendendo mais do que água mineral. Evolution Saúde, bota pra arregaçar. Pra cima, DJ G é Evolution. Diego! Evolution Saúde, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar, bota pra arregaçar. Tô na tranquilidade com a Evolution Saúde. Desce vários pacotes, vai botando aí no balde. A novinha do lado começou a curtição. Essa é Evolution Saúde, te ligar no pancadão. G3 que tá na voz, te liga a concorrência. Pra Evolution Saúde você tem que tomar benção. G3 que tá na voz, te liga a concorrência. Pra Evolution Saúde você tem que tomar benção. É cortada boa, não é? É cortada boa, não é? Eu não sei. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Pra Diego Evolution, Diego Evolution. Ela está chegando, Top Carreta Evolution Sound. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Pode botar na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Pode botar na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. É cortada boa, não é? É cortada boa, não é? Eu não sei. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Pra Diego Evolution, Diego Evolution. DJ Paulinho da Adidas Produções. É Evolution Sound. Ai, DJ Diego Evolution. Toca pra mim, toca DJ. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Pode botar na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Aqui não é no 12, aqui é no 14. Ei, te liga, é a Evolution Sound na parada. DJ Diego, DJ Diego, Evolution. Desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar. O tempo castiga. Eu preciso te encontrar pra te falar. Desespero não dá mais. Gaveta Evolution Sound. Sávio, Sander das Produções, os jovens do Mi. Sou eu, fui o quê? Oh, leve, surubinha de leve, essa menina maluca. Depois da fita, baixa a botona na rua. Surubinha de leve, surubinha de leve, essa menina maluca. Depois da fita, baixa a botona na rua. Depois da fita, baixa a botona na rua. Depois da fita, baixa a botona na rua. Depois da fita, baixa a botona na rua. Tipo do joguinho, esse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Tipo do joguinho, esse aqui, ó. Tira aquele pique, ó. Só surubinha de leve, essa menina maluca. Depois da fita, baixa a botona na rua. Só surubinha de leve, surubinha de leve, essa menina maluca. Só surubinha de leve, essa menina maluca. Fita depois da fita, baixa a botona na rua. Só surubinha de leve, essa menina maluca. Fita depois da fita, baixa a botona na rua. Fita depois da fita, baixa a botona na rua. Fita depois da fita, baixa a botona na rua. Tipo do joguinho, esse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. Tipo do joguinho, esse aqui, ó. Tira aquele pique, ó. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, posso fugir de você, toco. Júnior Santorini Evolution, Evolution, saúde de mandar. Os fugitivos do troco já estão no agito. Todo no estilo, curtindo no crocodilo. Poder de nutrição no comando do animal. Tem pra 13 mal no beat, as novinha passa mal. Fugitivos do troco, sempre na pressão. Nós não passar sufoco, aqui só tem patrão. Pode descer o whisky, os moleque é monstrão. Curtindo com os fugitivos, hoje deu bom nesse festão. E o bagulho tá louco, nós põe pra endoidar. Onde tiver o crocodilo, com certeza estamos lá. E o bagulho tá louco, nós põe pra endoidar. Onde tiver o crocodilo, com certeza estamos lá. E o bagulho tá louco, nós põe pra endoidar. Doida onde tiver o crocodilo, com certeza estamos lá. E o bagulho tá louco, nós põe pra endoidar. Onde tiver o crocodilo, com certeza estamos lá. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo, posso fugir de você, toco. Guilho G3 na voz, aê Júnior Santorini. Tá mais falado que o jogo da baleia azul, viado. Aí DJ Diego, pra cima! Os fugitivos do troco já estão no agito. Todo no estilo, curtindo no crocodilo. Poder de nutrição no comando do animal. Tem pra 13 mal no beat, as novinha passa mal. Fugitivos do troco, sempre na pressão. Nós não passa sufoco, aqui só tem patrão. Pode descer o whisky, os moleque é monstrão. Curtindo com os fugitivos, hoje deu bom nesse festão. E o bagulho tá louco, nós põe pra endoidar. Onde tiver o crocodilo, com certeza estamos lá. E o bagulho tá louco, nós põe pra endoidar. Onde tiver o crocodilo, com certeza estamos lá. Faz o sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita. Equipe Elite de São Miguel. Equipe Elite de São Miguel. É, DJ! Vai lá, Evolution! Vamos lá, Pingo! O talento natural, o profissionalismo adquirido. DJ Diego. A elite do Guamá, chegou bora endoidar. O bonde representa no estado do Pará. O Dudu da elite, o cara tem respeito. Puxa na aparelhagem, essa equipe já tem fama. Chega na humildade, elite de São Miguel. O play já tá tocando paredão no Chopitel. Aqui tu tem moral, aqui tu tem respeito. Equipe elite tá chegando, chegando daquele jeito. Hoje eu quero rock, tu já vem me procurar. Convoca os contatinhos da elite do Guamá. Convoca os contatinhos da elite do Guamá. Equipe elite de São Miguel. Ai, ai, ai. Equipe elite de São Miguel. Ai, ai, ai. Equipe elite de São Miguel. Ai, ai, ai. Equipe elite de São Miguel. E aí, meu master DJ Pingo, MC Biel BH, o rei do Tecno Funk, DJ Diego, é valente. Faz o sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita, sinalzinho da periquita. Equipe Elite de São Miguel. Equipe Elite de São Miguel. É, DJ! Vamos lá, Pingo! A elite do Guamá, chegou bora endoidar. O bonde representa no estado do Pará. O Dudu da elite, o cara tem respeito. Curte na aparelhagem, essa equipe já tem fama. Chega na humildade, elite de São Miguel. O play já tá tocando paredão no Chopitel. Aqui tu tem moral, aqui tu tem respeito. Equipe elite tá chegando, chegando daquele jeito. A gente brigou, brigou, brigou.